com os nervos à flor da pele, ando com a pele meio flor. Eu ando com a pele tão carente, tão carente. Pele de amor. Eu ando um pouco tão desconcertado, qual bicho acuado pra voar. Mas ando com um coração quebrado, quebrado. Medo de amar. Eu ando por aí, um pouco perdida, no meio da noite, conversando com o coração, descobrindo flores pra te dar paixão. Vem, deixa esse amor fluir. Vem que eu preciso ir ao encontro de você. Vem, faz o coração bater. Vem, me ama pra valer, que te amo além de mim. Vem, deixa esse amor fluir. Vem que eu preciso ir ao encontro de você. Vem, faz o coração bater. Vem, me ama pra valer, que te amo além de mim. Eu sonho com amor adolescente, que ao tocar a gente faz tremer. Preciso desse frio na barriga. Quem é você que me tirou o chão, me jogou nas nuvens, nuvem da paixão, conversando com o coração, me abri pra vida só pra te sonhar. Vem, deixa esse amor fluir. Vem que eu preciso ir ao encontro de você. Vem, faz o coração bater. Quem me ama pra valer, que te amo além de mim. Deixa esse amor fluir. Vem que eu preciso ir ao encontro de você. Vem, faz o coração bater. Vem, me ama pra valer, que te amo além de mim.